impossible. I cut a sucker in small chunks, make more rhymes than Michael Jordan makes songs. Let's go. Come on, here. Começando mais um Locadora News, Locadora News de Março, e hoje, sem mais delongas, estamos aqui com nossa Fátima Bernardes, de graça. Boa noite. Estamos aqui também com ele, o nosso William Vac, não que ele vacilou, né, cara, eu ia puxar aqui, mas ele deu mole, né? Cagou o pau. Nosso William Bonner, Bulma. E aí, galera, boa noite. E nosso, caraca, cara, o Alborguete seria o Ken Yu, né, o Cat seria qual? Caraca, agora eu esqueci. Nossa, Maju, segura a Maju aí. Boa noite. E eu sou o Belo, que não sou repórter nem nada, mas estamos aqui hoje para trazer algumas das notícias de março, não as mais importantes, não todas, mas as notícias que a gente acha um pouquinho mais relevantes na nossa opinião. É bom citar também, logo no começo, que a gente não vai falar tudo que aconteceu do mês, então se tiver mais alguma dúvida ou quiser deixar... Aí algo que a gente esqueceu, coloca aí nos comentários, lá no locadoratv.blogspot.com.br, lá na parte de podcast, nesse podcast, que a gente dá uma lida, talvez no outro, se for muito importante ler, senão a gente lê e não fala no podcast, porque a gente é assim. E então, para começar aqui as notícias de massa, acho muito importante a gente já pegar pela GDC, né? A Game Developers Conference. Olha só meu inglês de merda. Que rolou aí e teve um monte de coisinha bacana. Eu acho legal a gente começar chutando pau da barraca. Teve gameplay de 9 minutos lá do Thrives Strikes Again. Eu não entendi o que ele falou. Morreram, né, aquele spin-off. Que é uma merda agora também. E aí, o que vocês acharam, cara? Não, eu acho que anteriormente, antes de ter a Game Developers Conference aí, teve o Ninjas, né? Uhum. E a Nintendo Direct, que mostrou um pouco do que ia ser o No More Heroes. Mas na GDC aí mostrou o gameplay mesmo, assim, 9 minutos do jogo. E o que mostraram agora já era esperado, né? Que era meio visão de cima, assim. Mas não tem exatamente nada que faça ele muito diferente, sabe? Tipo assim, ele lembra um pouco o primeiro. Só que daí lá o negócio de top-down, né? Agora é co-op também o jogo, que tem o Travis e tem o Batman ali, que são os dois personagens principais do jogo. O Batman tá no primeiro, não tá? Desculpa te interromper. Não. Não, cara. O Batman, ele é pai da Batgirl, que é uma dos bosses do primeiro jogo, que era a guria bêbada lá, meio que vestida com vestidão, assim, que era debaixo do estádio de beisebol. Daí ele vai procurar revanche, né, depois que o Travis mata ela. É o quê? Acho que é uns 5 anos depois do primeiro jogo, os eventos do Travis Strikes Again. E, por acaso, ele entra dentro do videogame junto com o Travis e eles vão ter que passar por esses mundos aí, onde eles têm que enfrentar meio que os bugs do jogo. E tem, que nem o esquema de No More Heroes, que tem os chefes, né? Então é isso, daí tem esse segundo cara aí. Mas o curioso dessa jogabilidade é que ela não tem nada de curioso, né? Não tem... Nada demais. Foi a principal coisa que eu senti. Parece que o cara só anda, vai batendo, e deu. É tipo um Musou, saca? Só que sem uns golpes irados dos caras. É, tem um golpe legal aqui ali. Mas... Pareceu, vamos ser sinceros aqui, já falando de análise no começo, pareceu um game top-down, né, que eles chamam, né, de cima pra baixo. Bem genérico, bem qualquer coisa, bem que você pagaria R$10 pra jogar. Eu achei, tipo assim, tirando a questão dos personagens, eu fiquei vendo assim, eu falei, cara, não acredito que o Suda, né, ele meteu a mão e tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo, porque geralmente os jogos deles são sempre diferentões e tal, né, e esse me pareceu bem, bem qualquer coisa, não sei, será que esse jogo, eu ia trazer isso pra mesa, pode falar, Cat. Eu ia falar porque isso aí, na verdade, é só um pouco do gameplay, né? É, a ideia do jogo é que ele vai ser vários jogos. Eles estão viajando com o mundo dos videogames, né? Mas sim. Eu acho que o gameplay, de certo, vai mudar entre os mundos, não? Não, porque... Cara, tu viu lá o da Nintendo Direct? Mostrava que é a mesma coisa, assim, meio que o negócio de top-down, ele batendo assim. Outras vezes mas que variava... Mas será que não era mostrava... no mesmo mundo? Será que não era no mesmo jogo? No mesmo... Olha, pelo que mostrou, tipo, três ambientes diferentes. Tem essa cidade meio de neon, assim. Tinha um ambiente que até parecia um pouco Nier, né? Que era tipo um deserto, assim, com uns prédios no fundo, meio abandonado. E eu acho que tinha uma, meio que uma cidade, assim, quer dizer, meio de cima, sabe? Pelo telhado, essas coisas. Mas não parece muito... A questão nem é, que, tipo, de só, ah, que é um jogo de... É que parece que o cara só vai pra lá e pra cá, correndo, batendo, girando, tipo, sabe, pra lá e pra cá, feito um retardado. Repetitivo, e... né? A palavra melhor seria repetitivo. É, né? Nesses 9 minutos não teve nada interessante. O próprio chefe, assim, não foi lá essas coisas, cara. O chefe, que geralmente é o destaque de No More Heroes, pareceu bem... Não sei se é... Ah, o jogo só tá no protótipo, assim, que... Essa do GDC foi exclusivamente feita pro GDC, porque quando os personagens vão se comunicar, eles... Por mais que não tenha dublagem ainda, o diálogo diz, ah, eles estão se referindo à GDC, daí tipo, vai acabar demonstrando, ah, depois a gente vai ver um pouco mais desse jogo lá na próxima conferência, eu acho que na PAX, que é. Então, vai ter mais coisa dele, não sei se é uma build, como pode dizer, um beta, assim, só pra mostrar pro público, mas não deu nada de interessante, assim, só que, porra, o Travis para, come ramen ali no meio da rua, depois vai no banheiro pra dar uma cagada e dar save e... Isso, não teve nada que faça destacar. Mas que o primeiro No More Heroes não seja um hack and slash muito foda, ele é divertidinho, assim. Tipo, os negócios de controle de movimento, a sanguinolência, o sistema de roleta lá, que do nada, sei lá, poderia virar um tigre e sair matando o pessoal. Pô, isso é maneiro, mas aí não mostrou tanta coisa interessante. Falando no tigre, até que teve, mostrando um pouco do que te dava tu virar um tigre, ter um ataque lá com o tigre, mas... Isso é o de menos, né? Falta algo que pareça mais interessante. Talvez se tu pegar em mãos o jogo e vai jogar, ele tenha tipo um sistema melhorzinho, mas pelo que mostraram ali na GDC, nada demais. É, se for aquilo dali, realmente é, vai pra um canto, eu não sei, cara, porque realmente eu acho que a palavra o desgraça referiu, tinha que vir isso embaixo da matéria dele, né? Nada demais. Realmente que foi mostrado ali, nada demais, mas como o Cat comentou, se tem algo mais a fazer, se ali é meio que um beta, então a gente pode ver coisas mais diferentes, especial e tal, e toda aquela presepada que tem no, na série No More Heroes em si, lembrando que esse jogo é um spin-off. Eu, quando eu vi, fiquei até pensando isso, depois me tirar a dúvida aqui com os meus colegas de mesa, se era ou não, o spin-off era. É, se você for lá ler a revista Locadora número 2, No More Heroes, chama! E a última fala de Travis Strikes Again, tudo que tinha informação anterior mesmo, né, se... gameplay da GDC aí, até do Nintendo Direct desse mês, daí você pode dar lá uma olhada, que explica direito um pouco da série, e desse daí, não tem nem spoiler nem nada, então pode ler de boa aqui, se você não conhece No More Heroes, você pode conhecer através da nossa prestigiosa revista. Show, vale, é um adjetivo legal. Show, Rogerinho, show. Continuando, teve essa questão aí do No More Heroes, dentro do spin-off, e um também, desgraça, que eu vou puxar aqui pra você de novo, que eita. A Spike... Sean Soft High. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Que é, irá fazer a localização de 4 títulos para o Ocidente. Essa empresa que tem lá o não sei o que, Dilema, né? Zero Dilema, se não me engano, alguma coisa assim. É o Zero Time Dilema, que é parte da série Zero Escape lá, que é um visual novel misturado com Escape Room, que achar, fazer tipo um quebra-cabeça onde tem que escapar da sala, assim, tá preso. E ela é famosa por franquias como o próprio mencionado aí, o Zero Escape, Danganronpa, e até o Stain Gates também, que é outra visual novel, que uhum. eu não conheço, mas é bem conhecida, assim, que o nego fala muito bem. E eles anunciaram esses títulos aí. Um que já era esperado, que é o Zanki Zero, que esse já falaram faz um tempo que tem um pessoal do Danganronpa envolvido, que acho que a gente falou, acho... Foi no Tokyo Game Show que mostraram isso, que é um esquema seguinte, é um jogo onde tu vai ter que, o que, eu acho que são 8 personagens, e tu vai ter que viver 13 dias, assim, no final do, após o mundo acabar, assim, então, tipo, em 13 dias tu vai nascer, viver e morrer, daí tem 8 personagens aqui, tu vai jogar cada capítulo com um deles, e ele é bem interessante, assim, ele tem um esqueminha, que ele é um RPG meio Dungeon Crawler, mas tem que ter certos cuidados, assim, com cada um dos personagens. Tem que se alimentar bem, tem que fazer suas necessidades direito, senão tu pode morrer ou pegar doença, infecção. Pode recomeçar, assim. O conceito do jogo, assim, ele é bem bacana, mas se vai funcionar já é outra coisa, né? Mas, pô, é bem interessante, assim, já tem... Dá pra ver uma sacanagem que nem os personagens ali tem, tipo, os nomes deles, eles meio que tem um título, tipo... Aqui tem um deles, é o Haruto Higurashi, ele é o Editor da Preguiça, Editor of Sloth, né, aqui. Daí tu já vê, daí tu vai no próximo, tem o Ryomi Kajimi, The Artist of Envy, tipo, artista da inveja, né, assim, é tipo, não sei se o pecado, como é que é traduzido, mas tu vê que eles têm uma temática dos pecados capitais, assim. E por uhum. mais que sejam 8, tem um que é o Original Sin, que eu não sei exatamente o que é. Uhum. O pecado original. Bacana, o pecado original é o do. Ah, sim, sim. Alguém viu o Evangelion aí, hein? Alguém viu um pouquinho sacanagem. Alguém leu a Bíblia, né? É, né? Você sabe Evangelion que criou os pecados capitais, né? Melhor de tudo, alguém viu aquela novela clássica da Globo, Sete Pecados Capitais com o Edmundo Montecorvos. Oi, se tiver. Tem Fullmetal Alchemist, né? É verdade, tem no Fullmetal Alchemist, né? É que é um negócio assim, que os bonecos eles são clones, né? Aí o negócio que nem eu falei que é um meio RPG Dungeon Crawler é que eles têm que caçar, né? Daí caçar, procurar por material, comida, eles... É o fim do mundo e o objetivo desses caras é meio que fazer a humanidade sobreviver, né? Mas o negócio é que eles só têm 13 dias pra saírem vivo, né? Cara, é muito louco, velho. Eu tô bem curioso por isso. Isso aí que eu achei bacana, apesar de eu não conhecer. Eu acho legal quando vem essa tipo de levada de jogos diferentes e algo praticamente oriental pra cacete, né, cara? Algo que dificilmente a gente viria assim vindo pro ocidente. Eu achei maneiro eles trazerem essas localizações. Eu dei uma lidinha lá na madeira também e eu achei... Bacana. A história é legal que a premissa já começa assim: o Deus criou o mundo em 7 dias, só levou um pra humanidade destruir. Daí, tipo, tu meio que vê que o cenário do jogo, meio que debaixo da água, assim, ele parece. Até mostra a imagem inicial que eles. Todos sentados em cima, assim, de uma plataforma com uma torrezinha e tem água, assim, que, tipo, o mundo já acabou. Daí o que eles têm que fazer é explorar esse mundo pós-apocalíptico, né? E daí tem lá as sobras do mundo, que daí tem lá o prédio, os carros abandonados, essas coisas. E eles têm que ir por aí caçar nesse tempo de 3 dias, né? Que eles são esses clones aí. E pelo que eu falei lá dos negócios dos pecados, eles têm meio que um passado, assim. É por isso que tem um pecado atrelado a cada um deles. Aí tem também que descobrir o pecado deles. E pelo que eu vi, tu pode meio que morrer com um deles e continuar a história. Então deve ter vários caminhos, assim. Caraca, esse jogo parece muito interessante, cara. Ele é parece diferente, pô. Não, esse negócio, ele é meio RPG, então não tem só ler textinho, tem ler textinho e bater em bichinho, cara. Olha só, maneiro. Olha a sacanagem, vai sair pro Vita no Japão, mas não vai sair pra cá, pelo que disseram, então. Quem teve Vita aí, já se prepara que a Sony já vai cortar o suporte, então, né. Mas acho que é só no final do ano, essa parada ali e tal. Era até legal, vamos ver. Podia até rolar um castzinho de Vita com Tango e Kenyo e a gente fazendo um suporte, né? Pra não deixar o Vita morrer. Mas... Achei interessante isso. Olha como o Belo é partidário, né? O Vita, ele quer deixar viver. O 3DS, ele tá matando desde 2015, cara. Não, mano, só tô falando, porque o Vita já... Eu quero criar aquela falsa ilusão do membro fantasma. O Vita também já morreu. Sacanagem, gente. Eu falo isso aqui, mas é brincadeira. Estão não tão bem vivos, né? Mas estão aí até hoje. Mas, voltando à questão do jogo, isso é bem interessante, trazer essa levada de jogos diferentes. E maneiro, vamos ver o que dá. Além desse, né, anunciaram o Fire Pro Wrestling World, que tá vindo pra PlayStation 4, já tem na Steam ali, era um game de early access, quem não... Provavelmente nego que jogava em emulador conhece o Fire Pro Wrestling, que é uma série de wrestling que nunca veio aqui pro... Quer dizer, nunca é uma palavra muito forte, mas geralmente os do Super Nintendo não vieram pro ocidente, era tudo japonês. Um deles é conhecido porque foi escrito pelo Suda, assim, e é um jogo mó depressivo, então... Caralho. Nego conhece por cima, assim. Mas isso aí é aquele esquema de sempre, né, de lutinha... livre, com a câmera de cima, ele é até 2D, assim, o gráfico é meio feinho, pelo que eu tô vendo, puta merda. Fora isso, vai vir esse 428 Shibuya Scramble, que é uma visual novel FMV, com pessoas de verdade, saca? Caramba, então, gente de verdade, que isso? Nice Graphics, né? Nice Graphics, cara. Esse jogo foi originalmente lançado pro Wii, acho que em 2007, cara. E nunca vem pra cá. Daí, finalmente resolveram. Agora vai sempre pro PlayStation 4 e PC. Que bacana. É uma parada aí que a gente... Eu não comentei lá em cima, a gente esqueceu, não. Eu não comentei que a maioria dessas coisas é PS4 e China, e PC. Uhum. Mas, de qualquer jeito, pô, só de já ter duas plataformas já ajuda bastante. Acho legal a gente pular aqui, antes de falar dos joguinhos de celulares, os dois aqui que eu anotei, a gente falar que o grande ministro da cultura e a presidente lá da Ancine, eles estavam na GDC lá, dando uma olhada, e fizeram até uma entrevista, tem lá na IGN, eles deram uma entrevista lá e tal. E, cara, isso aí é bacana. A Ancine já há um bom tempo já estava comentando essa questão de e jogos, com a coisa toda lá, praticamente, eu acho que é o órgão aqui dentro do Brasil, não sei falar legal, mas que toma conta dessa parte, né? E só deles estarem ali na GDC já é algo muito maneiro, né, cara? De, pelo menos eles estarem tomando cuidado. Eles não estão ali pra, tipo, os preços dos jogos têm que cair e tal, mas talvez, eu acho que, eu pelo menos nunca tinha visto isso, mas acho que agora eles estão enxergando os games, pelo menos o Brasil, não, o cenário não está totalmente mudado, mas de uma outra forma, talvez é algo que possa se dar dinheiro, e enfim, isso aí é bem, bem bacana de citar que teve pelo menos uns brazucas ali no meio, não posso falar, não conheço a fundo o presidente e a presidenta da Ancine, porque a presidenta também está certo, para quem não sabe, mas é algo bacana de se saber. Mas acho legal falar também que teve um anúncio lá de um joguinho que, pelo menos eu estranhei, porque o Cat não conhecia, por ele ter essa vertente de Zelda, mas é o Oceanhorn. Eu conhecia, sim. Eu nunca joguei, nem achei que era tão relevante assim, mas conhecia. Cara, aí que tá, cara. O primeiro, ele é uma coisa bacana. Caraca, que... Velho, é tipo, até a roupinha do cara é azul, velho. É muita tecnica. Sim. Cara, ele anda de barquinho no primeiro, tem aquela coisa meio Indie Waker. Tipo, é um projeto bacana pro que é, entendeu? Pro celular. Ah, mas o primeiro é de que ano? Ah, agora você me pegou, cara. Cara, deve ter uns 2 anos esse jogo, não lembro agora. Por aí, cara. Pô, tem isso... Buma, tem até mais. Porque eu peguei meu iPad, já vai fazer 3 anos. E já tinha ele, já, pô. Mas é 2013, caraca, lançamento no celular. Então, tem uma pancada de tempo, ele saiu acho que primeiro pra iOS. Cara, e depois... ele saiu pro celular e pro tablet, e ele saiu pro Switch recentemente. Porque eles pensaram, é justamente essa questão que o Bruno tá falando, é um jogo tipo Zelda. Então, mas eles pegaram e lançaram pro Switch, um jogo que um console que tem Zelda, né? E tem um bom Zelda. Aí meio que ele não foi tão bem assim, sabe? Tá? É, mas ele comparação. Tem mas ele, né? Era uma época que não tinha tanto tanta coisa parecida assim pra celular, sabe? Então ele fez um relativo sucesso. Sim, não, e aí... Tem ele pra todo lugar, tem pra Play 4, tem pra Play 4 e Xbox One também, tô vendo aqui. Tem na Steam também, pô. Tem pra tudo. Tem pra tudo. É, mas aquela parada, ele foi um jogo que o brilho dele, isso eu concordo com o Cat, por aquela parte de celular. Eu joguei bastante ele, não cheguei a zerar, mas... Ele tem um errinho aqui ali, de vez em quando ele é meio perdido. Se eu não me engano, você não tem mapa, não conta com mapa, essas coisas, né? Porque é um joguinho de celular. Mas você vê ali que tem um potencial. E agora tá anunciado esse 2 aí. E depois, se vocês puderem ver o trailer, ele cresceu, né, cara? Porque eu ia falar o sprite, né? Mas o boneco tá maior. Ele tá lembrando até um pouquinho, gente, um pouquinho assim que eu digo de longe, mas estilo mais o próprio Dragon Quest, né? Que ele é grandão e agora ele vai ter os partners, né? Vai ter parceiros ali do lado e tal. Não sei, cara, não sei. É um jogo que também parece que ainda tem um caminho pra andar. Eu não vi a data também que ele deve sair, mas vamos ficar de olho, talvez seja algo bom. Outro também que foi aparecendo... Deixa eu só dar meu comentário aqui que eu tô vendo... Um negócio comente. Que agora... Eu não parece um jogo muito legal, não, cara. É porque ele é mobile também, né, Cat? Depois pode acontecer de sair pra coisa, mas ele... Esse cara fazer um port pra console nesse nível que tá aí agora, porque assim, primeiro eu acho que ele era mais desenhadinho e tal. Agora não, eles fizeram uma coisa mais 3D, o boneco tamanho, entre aspas, tamanho real, assim. Sim. E, cara, é muito mais difícil de tu acertar um jogo desse tipo... Não sei que esse jogo vai ser não, cara. Não botei fé. É, eu vou te ser sincero também que eu não coloquei não, cara. Mas eu acho que aquela parece que você vê o trailer assim, o trailer eu acho que de vez em quando ele tem até aquelas, né, quedinhas de FPS, mas que fica um pouquinho devagar. E eu acho que ele tá muito, pelo menos essa parte assim que eu vi, ele parece muito cru. Mas talvez gere uma coisa boa, ou talvez mate de vez, né, e nunca mais vai ter o 3, né, vai parar no 2. Mas enfim, é legal citar porque esse jogo fez relativo sucesso e teve um destaque lá. E um outro também, que a galera viu lá, gostou, é o Dragon Ball Legends, né? Que é aquele jogo pra mobile, acho que já tinham falado que ia rolar esse jogo. E ele foi mostrado lá na GDC. E mais uma vez, como eu comentei lá com o Kenyo, que é uma das frases que eu mais ouvi, tipo, nesse ano, que vai ter esse jogo, vai ter um personagem original desenhado por Akira Toriyama. Eu até brinquei com o que eu falei, pô, que esse personagem aí, cara, deve ter jogado essa merda no lixo, né? Pegou, entendeu? E botou no coisa, porque eu achei o personagem bem... qualquer coisa. Mas é um joguinho mobile, vai ter lá... Eu acho que o outro jogo que eu já tinha comentado, que é meio assim também, né? Que ele tem o combate, mas é por meio de cartas também, né? Aquela coisa bem mobile. É, acho que sai durante esse ano de 2018 mesmo. Não tem muito o que falar também, né? Gráfico, não sei o que lá, porque é um jogo de celular, né, gente? Não tem como você botar os dois botões e querer dar Hadouken, Yu, essas coisas todas, mas eu acredito que a galera, a fanbase de Dragon Ball e o resto da galera também vai gostar bastante. Tem o trailer também, a gente vai deixar o link aí embaixo. E eu acho que de GDC é isso, né, gente? Eu acho que o principal, o coisa... Teve lá a demonstração lá, como a gente tinha comentado, teve o Atari CVS, né, alguma coisa assim. VCS. Eu acho que VCS, teve questão da SEGA lá também, com a questão do Sonic, né, DLC, se não me engano, foi na GDC também, o DLC do Sonic Mania. Teve bastante coisa, mas eu acho que se a gente parar aqui pra falar só de GDC, vira um programa só disso. Então, acho melhor a gente continuar seguindo com as outras notícias que, incrivelmente, nesse mês teve bastante. E agora, Cat, é só hora de brilhar, é hora de você comer o cogumelo lá, é hora de você ficar com uma parada que eu gostava muito no Mario 64, virar o Mario blindado, que a gente vai falar do Nintendo Direct e do Nid. Que teve esse mês aí. É, vamos começar pelo qual que vem primeiro, Direct ou Nintendo? Direct. Então, cara, contigo aí, pega o microfone, seja feliz. Tá, eu vou só... Tem bastante coisa, eu acho que não compensa comentar tudo também, mas eu vou passar uma lista que eu, ou uns nomes que eu acho que vale mais a pena ser comentado. Primeiro é que o 3DS ainda está vivo, contrariando as opiniões do Belo. Claro, sim. Vai ter o WarioWare. WarioWare? Como é que se fala? WarioWare Gold. Que é uma coletânea. Eu acho que desgraça que jogou mais o WarioWare, né? Que... Sim, pô, sim, jogo é bom, eu joguei também, jogo é bom. É foda, né? Coletânea de minigames estúpidos que tipo, tu vai jogando em sequência, é tipo, cara. Tipo assim, a coletânea da coletânea, porque o WarioWare praticamente é uma coletânea. É que o negócio é que o WarioWare faz tempo que não lança um jogo novo. Eu acho que o último foi de DS mesmo, foi aquele do It Yourself lá, que dava... Não foi do Wii não, cara? Aquele da que você jogava com controle e tal. Até um jogo bacaninha, né? Muito ruim. Ah, eu não sei, eu só sei que de portátil foi ele, e parece que esse Gold vai ter, tipo, a maior coletânea de minigames de toda a série, assim. Eu acho que tem um número certo. Eu acho que 300 minigames, se não me engano, que eles falaram. É isso. Né? É, meu Deus. Cara, mas é muito divertidinho aqui. Tu vai jogar, tipo, sei lá, coloca no nariz, depois muda coisa, tipo, sei lá, desenha um gato, daí coloca, sei lá, a boca da criança, cara, mata mosquito. Matar mosquito, pô. Daí vai cortar lá pra um pelo do nariz. Cara, é muito louco, cara. Pô, mas esse jogo é muito... Aí que tá, cara, a questão que eu tava falando em cima da questão da ideia original. Esse jogo é uma ideia tão louca que, caraca, que fica muito bom, cara. Eu no começo, eu tive uma coisa assim, porra, sério mesmo que isso é bom, cara? Mano, eu fiquei viciado nesse jogo, na versão de Game Boy Advance. Muito fácil, cara. Inclusive, foi quando eu descobri o emulador do Game Boy Advance. Caraca, eu só queria isso, cara. Eu só queria WarioWare, cara. Ainda pro 3DS, então, o remake do... O remake, não. O port do Luigi's Mansion. É, original do GameCube. É, vai vir pro 3DS. Esse alguém jogou? É quase um demake, né? Porque ficou mais feio. É isso que eu ia falar, cara. Não, eu fiquei agora bem com isso. Caralho, o 3DS roda o GameCube assim, tranquilo. Não, dá pra tu ver claramente que o jogo tá bem feio, assim. Até foi zero comparação tipo, de jogo a jogo e tipo, a textura, assim, essas coisas estão bem mais podres. Assim. O que eu vi, eu ouvi falar, assim, né, que esse primeiro, ele é um jogo muito curto. E que o 3DS, sim, na real, o Luigi's Mansion do 3DS é muito bom, o Dark Moon. E aí, na real, eles meio que vão trazer uma versão pior do jogo, que é a original. É pior, não que seja ruim, mas que é o segundo jogo acabou expandindo muito bem, sabe? Entre aspas, franquia, né? Mas, ó, dois jogos, eu não sei se mais alguém aqui sem ser eu jogou o Luigi's Mansion? Não. Ninguém, né? Pô, o primeiro, o cara... O Luigi's Mansion do... GameCube? Joguei. Então, pô, primeiro, uma que pode talvez compartilhar comigo ou contrariar, né? Pô, tem muita coisa bacana. Tem lá a questão do Game Boyzinho, que ele mostra, que é pra fazer as coisas. O jogo é muito bonito. O jogo é muito inteligente, cara. Eu lembro que quando tava pra sair o GameCube, eu acho que ele foi um dos primeiros jogos a sair. O nego sempre fica naquela vibe de Mario. E, pô, dessa vez a Nintendo veio, não, vou te tragar algo diferente. E mesmo sendo algo diferente, foi bom pra cacete, cara. Porque, cara, nunca tinha pensado que teria um jogo, um spin-off com o Luigi, e seria daquele jeito ali, pegar essa questão dele ser medroso e tal, e É um jogo muito bacana. Eu acho que ele sai, destoa muito do gênero Super Mario Bros. Mas mesmo assim, ele brilha pra cacete. Eu fico triste que a Nintendo tinha que fazer, mas, tipo, praticamente todo console que sai tinha que ter um jogo desse que é muito bom, cara. Tivesse uma porra dessa no Wii U que você pudesse usar o gamepad, pô, ia ser muito bacana. Tem o New Luigi U. Pô, você lembra do. Você se lembra do ano do Luigi, que foi o pior ano financeiro? Tá explicado porque não sai nada, né? Cara, coitado do Luigi, velho. Só se fode. Mas, cara, eu não sei o nível, confio em vocês aqui, vocês estão falando que realmente tá um pouquinho mais abaixo, não sei quanto tá abaixo, mas se até lá o jogo tiver bacaninha, por mais que seja um pouco, realmente ele é curto, pô, é um jogo muito maneiro, não sei se alguma aqui pode falar também, mas é um jogo muito bacana, porra, o do GameCube foi, ele brilhou, ele lacrou, assim, vamos ser mais atuais, mas ele deu uma lacrada. Nossa. No GameCube. Não, por favor. Eu também não gosto muito dessa gíria, não, mas foi só pra fazer a graça. Mas ele brilhou, um jogo excelente. Siga, tá. Cat. Então, passando pro Switch. Primeiramente, vários ports anunciados, né? O Okami HD vai pro Switch. O Dark Souls, que já tinha sido anunciado, mas mostraram mais um pouquinho. O Captain Toad, que era o jogo do Wii U, vai pro Switch também. Jogo bacana. Undertale, o Crash Bandicoot, o Little Nightmares e o South Park. Fracture Butthole. Pode pular de alegria agora, Cat. Pode dar aquela mortalzinha. Olha, mas isso são alguns jogos aí que eu. Alguns não, dois que eu queria bastante, que é o South Park novo e o Captain Toad. Que são os que eu tava esperando muito, assim, que saísse pra jogar, né? E agora no Switch eu vou ter a oportunidade. Até não que no South Park eu não teria, acho que até roda no meu PC, mas. Comodidade, né? Só se alguém tem alguma coisa pra comentar deles aí, que eu só. Ou passando pro principal, que é o Smash. Vai pro principal. Então, nossa, beleza? Que animação, hein? Animação, cara. Eu tô doente, desculpa. Hoje? Que isso, velho. Fazer a vaquinha.com aí pra gente curar o de graça. Então, de ports é isso, acho que não convém tanto assim falar dos ports, que já são jogos mais conhecidos, só vai estar na plataforma nova agora. Em questão de jogo novo, um que talvez acho que vocês vão gostar de comentar é o tal do Octopath Traveler, que é aquele jogo da Square. Não que seja novo, né? Mas é a questão que eles já mostraram faz tempo, disseram que vai sair, que a gente até vai mudar o nome. Daí lançaram aquela demo do Project Octopath Traveler e acabou que não mudaram o nome, vai ser Octopath Traveler mesmo. E não, agora finalmente deram o lançamento dele para dia 13 de setembro, falei. Não. A demo. Julho, desculpa, se eu não sei ler. A demo saiu pra todos os consoles, saiu não. Pra. Eu não, acho que é exclusivo do Switch. No momento, é exclusivo do Switch. Tem uma ideia bem interessante, sim, que é. Ele tem 8 caminhos de história num jogo só, né? Pelo que me parece, não sei se os objetivos vão acabar se convergindo eventualmente na história, mas tu vai poder escolher entre 8 personagens e cada personagem tem uma história totalmente diferente. Então. Por isso que é Octopath, né? Que é tipo 8 caminhos. Sim. Eu acho que a maior maneira desse jogo é esse visual dele, que por mais que seja 16 bits, né? Pixelado, assim, mas tem tipo os efeitos de sombra, assim, o negócio mais bonitinho. Tinha que ter mais jogos assim, desse jeito pra. Você chegou a jogar o demo, desgraça? Eu baixei e não joguei ainda, me esqueci. <Não! risos> Eu até joguei, mas assim, é que não é muito o meu tipo de jogo, sabe? Mas eu sei que pra quem gosta vai. Ele é um RPG por turnos, né? O negócio mais. Seguindo, Mario Tennis. Aces. Mario Tennis com aquele sensacional vídeo dando tutorial do jogo, que puta merda, né? Foi quanto tempo de vídeo, cara? Foi, quase 6 minutos. Quase 6 minutos explicando que parece que esse Mario Tennis Aces aí, cara, ele vai ser competitivo pra cacete, pelo jeito que. Tem um monte de técnica, tem barra de especial, como tu pode usar barra pra dar uns arremessos. Tu pode quebrar a raquete do adversário pra que eliminar caralho. Ele. Caralho! Cara, é complexo. Sim. Demais, mas parece muito divertido, cara. Parece muito bom. Parece muito bom. E dá pra tu usar os controles de movimento também, os Joy-Cons lá pra jogar. Isso, pra jogar que nem o Sports. Putz, cara, esse jogo tá maneiro, hein? Pô, gente, os Mario Tennis anteriores aí são. Assim, são bons também. É porque é complicado, porque ele é diferente do Mario Kart, que o Mario Kart parece ser mais uma porta aberta pra qualquer um. Quando você vê tênis, ou tipo Mario Golf, você fica, caralho, porra, Mario Golf. Pelo menos algumas pessoas ficam. Mas mesmo assim, são bons jogos, cara. O próprio Mario Golf mesmo é um jogo muito bacaninha. Entendeu? Eu joguei bastante o Mario Tennis do GBA, cara. É muito bom. O de Game Boy, gente, é excelente também. Tem esse de Game Boy Advance. Infelizmente, eu joguei bem pouco dele. Mas o de Game Boy também, puta, o de Game Boy é tem tirada de RPG, cara. Se evolui e tudo mais. É um jogo muito fora de série. Eu acho que o que eu tô pensando é o de Game Boy Color, assim. Nem tem de GBA. eu não lembrava, cara. Não. É que tem. Ah, não, tem o de GBA também. Eu acho tem que de GBA, cara. Praticamente toda. O Wii U tem, eu acho que o Mario Tennis também. Tem o. Acho que o Wii tem também, enfim. O Wii U, inclusive, foi bem criticado, se não me engano, o Mario Tennis, que saiu pra ele, que disse, ele era bem. Como posso dizer, faltava conteúdo, não tinha nada interessante, assim. Tanto que recebeu o pau na época, assim. Tu vai ver, o metacrítico dele é baixo. É mesmo, depois vou jogar o Tennis aqui no Nintendo. Só pra me corrigir, o que eu joguei era o de Game Boy Color, sim. Ah, tá. Então jogamos o mesmo. Acho que a gente deve concordar que é um bom jogo. Tá, acho que vive legal até hoje aí. Quem quiser testar depois, acho que vale a pena. Aham. Então... update do Splatoon, DLC. Acho que Splatoon não é tanta gente que dá bola, né? Não, tanto, só vale ressaltar a referência ao Tupac. E mais a outro rapper ali que as gurias estavam cosplayando, né? Você não viu o trailer, Belo? Porra, que vacilão, cara. Do Splatoon ou do Splatoon? Não vi, não. Splatoon, cara. É tipo, como é que é? Não sei se é o Tupac e tem mais um outro lá que eu não lembro o nome. Só sei que tem, tipo, uma banana amarrada tipo, pra frente, sabe? Que tem um cordãozinho na frente. É o Tupac, caralho, que maneiro. Vou ver essa porra agora. Tem mais um aí. Tu que conhece essas porra, cara. E, tipo, nesse trailer é mó, tipo, música fodona, assim. Quem vê é um bagulho de, sei lá, mó hype, né? A música do Splatoon é muito boa, cara. Não tem como explicar, cara. É uma coisa que só povos fariam. Cara, eu nunca ouvi nada parecido com esse dia, pra falar a verdade, cara. De tipo, criancinha gritando no fundo. Pior que não são crianças, são mulheres velhas. É uma parada que tu escuta assim, tu pensa, cara, que coisa idiota. Aí tu tá na partida e falta 30 segundos pra acabar e a música sobe e tu se empolga, cara. Porque a música é boa pra caramba, cara. Não, é muito bem feito. No de Wii U, pelo menos tem, no de Switch deve ter também. Quando você mergulha na tinta, o som fica meio... como se tivesse abafado. Submerso, né? É muito foda. Splatoon é um jogo que... Como eu tava falando da questão de jogos diferentes, né? Você vê de cara assim, você fica... não sei. Mas quando você joga e você vê o que que é ali, você fica naquele mundinho e tu fala assim, caralho. Só pra... agora já estamos comentando Splatoon. Essa DLC vai ser a primeira que é paga. Só que tu não... Tipo, tu pagar... Vai ser, tipo, vai ter um novo modo single player, né? Uma outra história. E tu vai poder... Tu vai desbloquear a skin dos povos, né? Em vez de... Os Octolings. Os Octolings, isso. Além disso, vai vir a parte de graça também, que é mais uma caralhada de mapa, roupa e arma, né? Esse update é antes, pelo que disseram, né? Esses do mapa e arma. Sim. Mas assim, a quantidade de coisa que esse jogo te deu de graça em menos de um ano, sabe? O $20 ali é quase insignificante, pelo que tu pagaria comparado com outros jogos. E não é obrigatório, né? Expansão não é um negócio que vai afetar o multiplayer. A skin do Octoling ali não afeta em nada, assim. Tipo, tu vai provavelmente equipar as mesmas roupas e tal coisa. Só os bichinhos que são mais bonitinhos. É verdade. Tipo, eu sou um que, assim, à primeira vista, eu tinha pensado assim, não vou comprar, porque eu não gostei do single player do... Vale ressaltar que parece que vai ter 80 fases, assim, o negócio. Eu falei que eu não ia comprar, mas eu gosto tanto do jogo que quase tô cogitando comprar já, assim, por mais que dá uma chance de novo, assim, porque vale a pena. Eu acho que esse jogo eu já devo ter jogado tanto quanto Mario Kart. E Mario Kart é, tipo, uma das minhas franquias preferidas da Nintendo. E eles só estão atrás do Zelda na minha, as horas jogadas do Switch aqui. Então eu jogo ele até hoje, assim. Inclusive mais que o Mario Kart atualmente. Vale bastante a pena. E pra finalizar o Direct, é o anúncio do novo Smash Bros, né? Que vai sair ainda esse ano. Provavelmente em setembro, eles não deram data nenhuma, mas em setembro vai sair o programa online da Nintendo, né? E o Smash vai ser... Tô apostando aqui, né? Que é o grande ponto de venda deles pra fazer a galera embarcar no online, né? E o trailer é do Smash, muito maneiro, a revelação ali, né, da parada. Ah, bacana. Né? que esse negócio que tá na... O pessoal tá ainda, até o momento, tem essa dúvida de... Ah, vai ser um novo, vai ser um port, porque... Tira, tipo, teve esse negócio, ah, vamos adicionar a Inkling Girl e o Boy juntos, né? E daí já deu pra ver que, pô, o Link tá com o visual do Breath of the Wild, então significa que pode provavelmente muito bem ser como um jogo novo, né, um Smash novo, ou muito pelo contrário, pode ser só um port, porque é algo meio do, tipo, do nada, né, que, pô, não é possível que eles já tenham um Smash preparado, mas eu acredito que sim. Pô, seja, mas faz tempo, não, faz tempo que saiu do Wii U, cara. Não, é que o negócio que eles ficavam mantendo o jogo com updates, né? Que, tipo, a Bayonetta saiu que ano, cara? Acho que 2016 ou 2017, sei lá. Ah, não sei. Mas DLC de personagem também, né? Não é tanta coisa assim, dá de produzir. Assim, eles provavelmente vão pegar uma boa base do Wii U e dar uma reformulada ali com novos estágios e tal, e é isso aí. Tipo, não precisa ter tanto retrabalho, sabe? É que se tu comparar todos os Smash, eles são saltos, assim, por mais que tem aquela... O nego não gosta muito do Brawl, né? Que é o do Wii. Tá? Eu acho ele... Não, mas comparado ao Melee, assim, o nego já caga, assim. O do Wii até que tem um pouco mais de respeito. É que o Melee é muito popular, assim. O nego ama aquele jogo. Eu não sei exatamente porquê, né? Mas vamos ver se... Mas o Melee é um jogo bacana. Melee é o que tem o Snake, não é? Não, é o Brawl. Esse é o o do Wii é que começa a farofada de ter gente pra cacete e tal, ter a Shadow Moses lá e tal. Deixa eu jogar. Mas não é. Snake. É esse do Wii. Pô. É o Brawl. Uma coisa que eu gostei muito do Brawl é o single player lá, o Subspace Hemisphere. Tu gostou? Cara, ele tem coisas bacanas, mas ele de vez em quando é meio... Ou pode dizer assim, ele é enjoativo, né, cara? Eu não consegui ir até o final dele, não. Não me segurou. Pô, eu fui duas vezes. Fui uma sozinha e uma em dois. Ele é inteiro co-op, né? Tu consegue jogar ele inteiro. Uhum. Até em quatro, eu acho. Dá de zerar. Em quatro não deve dar, porque tem os inimigos. Mas em dois tenho certeza que dá. E eu joguei eu e um amigo meu, fomos até o fim, cara. E assim, ele é meio que uma desculpa pra dar uma historinha qualquer ali, pra tu ir pegando os colecionáveis e ir brigando, assim. Mas é divertido, cara. É um bom extra, sabe? Pra não ter só o multiplayer. Sim, e aí não sei que nem o de Wii U, né? Que só tem só o multi ali, tem como você jogar sozinho só com a máquina, mas não tem... A história, apesar que puta merda, né, cara? É Smash Bros, né? Eu gostava do primeirão porque ele tinha aquele modo meio arcade. Eles ainda têm isso. Mas eu achava o arcade muito bem bolado, porque você tinha... Luta, tinha um desafio, né? Um time attack lá rapidinho. Nossa. E aí vinha um pouquinho de luta, tinha um encontro especial e tal. Isso eu acho que todos têm. É, aí depois foi se fazendo e os caras tentaram evoluir ali do jeito que dá e tudo mais. Esse da história também eu falei que eu realmente não gostei muito. Mas tem coisas bacanas, tipo, no meio da batalha você poder escolher entre dois caras que você vai lutar, ou três ali pra você. Até quatro, né? Tem vezes que aparece quatro, assim, mas eu escolher. Olha a dificuldade que é. Pra começar, olha a lista de personagens que tem no Smash Bros. Eles têm que botar todos em uma história, em uma história só e ficar coerente. Tipo, é quase impossível. Cara, você tá exagerando. A história também não tem. Não. A história do Will é o seguinte: aconteceu uma. Tipo, eles estavam brigando, aconteceu uma treta. Sugaram alguém e deu um bagulho. Sim, cara, não precisa de nada, cara. Mas isso que eu tô dizendo, cara. Pega o do GameCube, ele tem, tipo, fases que remetem a cada jogo. Daí o começo começa com o Mario, assim, daí tu vai passando, daí tu vai pro Zelda, que é meio que um castelinho, assim, com um dungeon, daí tu vai indo pra lá e pra cá. É, só tu fazer isso, é básico, é só tu pegar umas fasezinhas baseadas em cada jogo e deixar lá, cara. Mas o single player é o de menos do Smash, por mais que tenha nego que goste, o que deixa o jogo vivo é o multiplayer. Ah, isso sim, claro. Da Nintendo, esses exclusivos, o Mario, o Smash Bros, o Zelda... É, por mais que eu goste muito de Metroid, cara, não tem a força que esses têm, entendeu? O Mario Kart. Então, porra, nego pirou pra cacete, foi bem feito o trailer pra caramba, de você só ver as sombras de alguns. Cara, o trailer é pequenininho e nego já tá supondo N coisas e... Tem um cara desmaiando no... Sim, eu vi isso. Ah, merda. As reações, É que a galera foi ver o Nintendo Direct lá na Nintendo Shop, sei lá, de Nova York lá. E aí, cara, põe no YouTube Reactions Super Smash Bros. Review, cara. É engraçado. Sim, mas agora jogos que não são da Nintendo, vamos lá. Achou. Teve alguns joguinhos ali, esse do Nindies, que foi dentro da GDC. Não teve tanta coisa assim legal. Mas eu vou destacar quatro aqui pra gente comentar. Que é o Mark of the Ninja, que que é o remaster, né, que não vai vir só pro Switch, mas vai vir. E que é um jogo excelente, cara. A gente até tá comentando aí mais cedo no grupo do WhatsApp, assim, ele é um Sim. É um jogo de stealth 2D bem bacana, mas no questionamento que fica nisso aí é o que vai ser desse remaster, né? Que o jogo em si ele já era bem bacana, assim, de gráfico. Não tem o que melhorar. Não, ele era um jogo. Dava pra ver que a movimentação, assim, era meio boneco de flash, né? Mas pode ser que eles... Não sei que eles vão melhorar, cara. Não teve nada de visual. Remaster da... A ideia é que é melhoria gráfica só, né? E, tipo... Não sei também. Tô contigo aí. Alguém mais alguma coisa aí? Marco The Ninja? The Ninja. Só pra falar aqui que a gente é filho do MDM. Tá. Segundo destaque do business aí, Luminous Remastered. Também, eu não sei porque remaster, que é só um jogo de blocos, mas é um jogo de puzzle excelente, assim. Era um jogo do PlayStation portátil, assim, que nego pirava. Eu lembro que eu li a EGM Brasil, e, tipo, tinha nego que era mega viciado. Caraca, não para de jogar Luminous no PSP, cara, meu Deus, que jogo do inferno. E tá aí de volta, hein? Eu conheci no PC, mas, cara, eu joguei uma boa quantidade, assim. Assim, eu sou um cara de puzzle, assim, tô sempre jogando um puzzle, e esse joguinho aí, cara, como eu posso dizer? Ele tem um ritmo bacana, sabe? Tu vai ali, joga um bloco, aí tu vai daqui a pouco entendendo qual forma que é melhor de botar. E ele vai te levando, assim, de uma maneira que evolui bem, sabe? É um dos bons jogos de puzzle que tem por aí. Então tô empolgadinho pra ele. Terceiro destaque, Lightfall. Alguém viu alguma coisa desse, né? Cara, desse eu acho que eu tinha visto, hein? Deixa eu botar aqui que eu agora de nome. Eu só tô vendo agora e tem um que eu achei interessante, que é esse Garage, que parece um Hotline Miami, só que misturado, sei lá, ao invés de ser. De zumbi e outros bichos bizarros. Parece bacana. O Garage parece um filme de VHS B, lado B, assim. Uhum. É que é o que tá escrito aqui, né? Inspired by B-Movies. Mas enfim, é bem nesse estilo assim mesmo. Mas do Lightfall. Ele é um jogo. Eu acabei de sair do Celeste. É aquele que eu mandei pra vocês, até que o Belo comentou aqui. Eu vi. Celeste. Assim, que o Cat agora tá virando um cara do Mazocore, né? Que é o cara que joga esse jogo só. É um jogo de plataforma ali, que é a mesma questão do Celeste, tu vai morrer bastante e renascer rápido. E o tchan desse jogo é que tu consegue criar plataformas. Tipo, tu vai pular no ar, aí tu aperta um botão e cria uma plataforma embaixo de ti. E tu vai usar essa mecânica que pode criar a plataforma tanto embaixo de ti quanto na tua frente, pra resbalar, né? Tipo, dar um wall jump. Tu vai usar esse tipo de mecânica pra ir avançando no jogo. E eles botaram ali um videozinho de um minuto, sei lá, e eu achei bem interessante, assim, cara. E tem uma questão de, tipo, aquelas fases que tu tem que fugir da água, por exemplo, sabe? Tem água correndo e tu tem que ir rapidão pra não morrer. Esse tipo de fase, assim, que combina bem com esse tipo de jogo também. Então, me atraiu bastante. E acho que o meu principal destaque de novidade, assim, que eu não conhecia, é o The Messenger. Vocês chegaram a ver alguma coisa desse jogo? Também não. Também não. The Messenger é o jogo de ninjinha de merda. Que é... Caraca! Ninjinha de merda! Cara, não. Vocês vão gostar desse jogo. Escuta assim. Não, ouvi. Tô lembrando aqui. É bacana. Ele é o seguinte. Eu achei muito... Me lembrou muito Shovel Knight de visual. Só que com ninjas. Aí o que acontece? Tu começa com um jogo de 8 bits... E aí tu vai lá, tu é um mensageiro, tu tem que mandar um papel chegar um papel pra um outro lugar. Quando tu chega lá, a pessoa pega e fala assim, mas tu chega lá, tu olhasse o que tu tá entregando, aí tu olha e é um mapa do jogo. E aí tu meio que tem que fazer todo um estilo Metroidvania, entre aspas, assim, pra ir explorando o que tu não fez. Só que ao mesmo tempo, tu consegue... O jogo tem uma passagem de tempo. Tipo, depois disso, o jogo vira 16 bits. Porque passou, sei lá, 5, 10 anos. E aí tu consegue, tipo, fazer essa viagem no tempo com um botão e alternando entre o 8 bits, que é o passado, e o 16 bits, que é o futuro. Então todo o mapa é renderizado tanto em 8 bits quanto em 16 bits. Tô vendo aqui, cara. Pô, é sensacional. Ele tem uma pitadinha de comédia que tipo, mostra, nossa, tem uma caveira aqui de costas, daí quando vai descer, começa a descer, tipo, o paninho, que ele é meio que um anãozinho, cara. É muito bom. Sim. Cara, esse jogo eu me interessei muito, assim, cara. Tá na minha... na minha, meu campo de visão, assim. E vai sair pro PC aqui também, se caso tiver interesse. Sim, eu ia perguntar isso agora, né? Muitos desses aí vão ser multiplataformas também, sim. Né? Com certeza. Não sei quais que vão ser exclusivos, quais que não são. É, o Luminous também, no caso, vai sair pro PS4, o Sony e PC. Uhum. Eu acho que dos que eu falei, todos são multiplataformas, assim, eles só foram anunciados nesse evento. Bom, show. O que eu tinha pra destacar era isso, assim, tem até mais coisas que, tipo, Banner Saga 3, Hyper Light Drifter, que vai chegar no Switch, um joguinho do como é que é? Do Adult Swim lá, que é aquele de arcade de sinuca, é uma parada muito bizarra que o pessoal vai curtir aí também. Mas você dá uma olhada lá na lista geral, a gente vai botar o link aí no post. Mas tem bastante coisa legal que foi mostrado. Show aí, tem jogo a rodo para o seu Switch aí. Bastante indies, bastante nindies, né? Mas vamos falar agora do que não tem no Switch. O que que não tem no... o suspense, bota aí o suspense. Mentira, mas até o momento não tem, que são alguns jogos de luta da nova geração, como Street Fighter. Eu sou o Jonathan da nova geração. Aí, chegou. Mas, olha só, cara, a Capcom, ela mata franquias, mas deixa elas vivas em outros meios, né, cara? Que nem no Puzzle Fighter lá, que... Inclusive o Puzzle Fighter vai sair pra PlayStation 4, essas porra aí, tal geração, pra quem... Cara, não, calma aí, o não é o de celular não, né? Não, é o de celular. Ah, vai tomar no... Caralho, quem quiser ver os horrores cósmicos na sua tela gigante ali, pô, então... Mano, curta de sacanagem, isso é sério mesmo, cara? Pô, pensei é que... É sério mesmo, cara, vamos lançar um... velho, agora pode chorar, porque esse horror de jogo vai sair pros consoles, que e isso? Você vai poder ver aqueles bonecos sem carisma nenhum, né? Porra da sua TV. Caralho, que medo. Continuando na Capcom, anunciaram um pacote de Darkstalkers, né? Porque Darkstalkers morreu, então você tem que usar o resto das roupinhas ali nos bonecos de Street Fighter V. Tem a Juri vestida de Lilith, que nerfaram as tetas da Juri, né? Inclusive, pra essa roupinha. Peraí. Nerfaram as tetas. Eu também fiquei pensando, caralho. Mas eu entendi, desgraçado, que você quer chegar. Aí, tem a maior. Olha só. É tipo a nova Lara, né? Tipo a nova Lara Croft. Nerfaram a bunda, as tetas, é isso aí. Daí, no máximo da preguiça, fizeram uma roupa de Anacaris pra Amenat, né? Que também é egípcia. Só que como ela não lembra nada do Anacaris, parece tipo aquele cosplay porco de... Caralho, de menina, que quer agora de biquíni, que eu né? Entendi quem é que você tá falando, porque eu também vi, eu falei, caralho, que porra de personagem é esse? Pois é, porra, né? Tipo... e porra. Lá... Caralho, agora... Aí, viu? Ninguém entendeu, né? É tipo aquela piada ruim que você tem que falar, pô, cara, mas é assim, aí, caralho. E colocaram o Urien de Donovan, né, cara? Sim. Daí, aí ficou certinho. Tipo, a Juri também é uma escolha meio estranha pra Lilith, né? Até que eu falei que nerfaram as tetas, pô, aí coloca Morrigan logo. Né? Daí... Não pegaram nem os personagens mais conhecidos, né, velho? Pois é, né, porra. Sobre essa DLC, eu queria comentar que se você procurar aí na sua Deep Web do Google e colocar lá skins para Street Fighter V, tem uma galera aí que faz por fora, que tá fazendo coisa muito mais bonita do que isso aí, hein, cara. Foi a primeira coisa que eu olhei, eu falei, caraca, de graça você baixa... Não, esse que é o problema, tem gente que vende. Você tem que se assinar um Patreon e pegar as skins, cara. Tem gente que faz isso. Então, se alguém cobrar, você não compre, que esse é um método, assim, de vendas. Não, o cara trabalhou. Não, foda-se. É jogo dos outros, o cara tá vendo skin, quer vender, vai se fuder. Caralho, de graça contra a pirataria reversa, né? Não, é pirataria, porra. É questão do cara ser cuzão mesmo, cara. Os caras que fizeram isso são cuzão. Não confia. É tipo assim, dá pra levar, mas enfim. Mas sobre a DLC, cara, parece que toda vez que a gente fala que a gente vai ter 5, é com ódio no coração. É distante disso. Mas eu achei bem qualquer coisa, hein, cara. Já saíram outras DLCs de roupas mais bacanas. Tipo a do Halloween, foi uma DLC maneira. Depende do jogo ou não, eu achei mais bacana. Mas essa aí eu achei bem caidinha. Tirando o Donovan, que eu acho que foi o que ficou mais legal lá, né? Agora, os outros dois, inclusive a Júrica, que a Júri nessa, ela é uma mulher bem mais... Inclusive, todas as mulheres do Street Fighter V são bem mais fortes, né? Parece que saíram do UFC. Porra, ficou uma parada assim meio bizarra, né? Cara? Parece que, tipo, tiraram a seta dela, velho. Como é que é? A C-Cup? Não sei se é a tradução... Quer dizer, as medidas que usam nos Estados Unidos lá. Pô, cara, ela podia colocar a vestimenta de Lilith nela, né? Não, tipo, nossa, o cara é do Egito, vamos colocar ela de egípcia também. Então. Sim, podia colocar a Shuri de Morrigan, que eu acho que ia casar um pouquinho até melhor, não sei. Enfim. E outra coisa pra tu ver que esquecem, tipo, os personagens mais importantes, assim, porra, cadê uma vestida de Dimitri, né? O cara que essas porra. Se não me engano, tem o Frankenstein lá, o Victor, de Halloween pro Charlie, então. Tipo, já tinha essas coisas, agora que... É meio estranho nessas escolhas, mas de qualquer forma... De graça, você tá falando que isso aí foi a DLC que a galera fez. Foi reprovada primeiro. E agora eles estão tentando vender depois do Halloween. É isso que você tá tentando dizer, cara? Vai saber. Vai saber. Mas, não saindo de Street Fighter, parece que vai ter uma série de Street Fighter, as novas. Eles não aprenderam, cara. Eles querem... Mas aí que tá, Assassin's Creed é legal, pô. É isso que eu ia falar. Ah, Assassin's Creed é legal pra cacete. Pô, cara, tá perdendo, hein? Isso, cara, ó, eu vou falar aqui de novo, já falei dessa porra no começo, não sei se vai sair, mas isso e a série do Far Cry 5 aí, o curta que saiu, provam que tem como você fazer coisa boa assim envolvendo videogame, cara. Essa série é muito bacana, ela não é uma série de coisas milionárias, né? A Buma deve ter visto também, o Ken eu tinha visto, mas não tá aqui, e a gente gosta bastante, mas tipo, porra, ela tem ali aquela coisa boa que a gente quer ver do Street Fighter ali, da luta, a historinha, muitas vezes galhofa e o cacete. E é bem feita, cara. Os atorzinhos... Mas pra felicidade de vocês, cara, o pessoal que tá envolvido no Assassin's Creed vai se envolver nessa série, parece. Foi feita pelos produtores executivos, o Johan Sá. Johan Sá, inclusive, ele é o Akuma. Ô, louco. Cara, ele é coreógrafo, faz cena de luta pra caralho em Hollywood. Ele tá em um dos filmes do Jason Bourne. Não sei se você olha só. O cara que luta lá com ele, que ele dá porrada com um livro no cara. Caralho, porra, cara, ele tá, eu acho que no segundo ou no primeiro, então, porra. Essa porra do livro nele cedo. Eu não lembro, tem tempo que eu vi a trilogia. Ele tá em de qualquer forma, bom, por mais que exista essa websérie, vocês gostem, tem que ver que o formato da TV é diferente, né? Daí pode ser que alguns executivos querem meter a mão ali e acabar cagando, mas vamos torcer pelo melhor, mas não tem nenhum anúncio de quando vai sair essa série, nem nada. Só que vai ter esse pessoal do Assassin's Creed, e foi adquirido pelo Entertainment One, o estúdio que fechou esse contrato pra fazer a série de TV. Lembrando que já teve uma também, né, cara? Quando saiu o Street Fighter V, já teve uma série que eu acho que foi distribuída pela Amazon. Outra coisa também, essa eu acabei não vendo, porque na época ela tava... mais no meio, mais fechado, que, enfim, eu não consegui ver na época. Eu praticamente não tenho interesse. Se fosse um desenho, tudo bem, mas live action, eu acho... Desenho é coisa de criancinha. Mas... É, assim como Street Fighter. Que é coisa de criancinha também, e a gente gosta, né? Puta merda. Somos jovens adultos. Vê que é massa o Assassin's Creed. Sim, é maneiro. Tem no YouTube legendado lá. Tem também, pra você que é purista, tem no canal da IGN, não é? Foi lançado oficialmente, acho, no... Machinima, se não me engano, que lançou oficialmente pela internet, é uma websérie, né? Isso, é bem bacaninha, bem curtinha, dá pra ver ali, conta uma história... Porra, cara, a melhor coisa de Street Fighter, cara, essa série dá uma lavada na maioria das coisas que tem Street Fighter hoje em dia, inclusive de dentro dos jogos. Essa série é muito bacana. Ryu e Ken jogando Mega Man? Ah, porra, tem, verdade. No Nintendinho, não é? Ou desprendendo? No Nintendinho. Mas, muito bacana, compensa aí ver. Não saindo de jogos de luta, anunciaram o Geralt no Soul Calibur 6, que já era meio que todo mundo já tava chutando que poderia aparecer, daí quando o pessoal do The Witcher dizendo, aguardem novidades aí, que daí tipo, vai ser Soul Calibur, né? E realmente foi. Geralt está no Soul Calibur, parece que tem envolvimento até direto da CD Projekt de como eles vão transferir o personagem para o jogo. Tem até um videozinho bacana deles explicando assim como é que é o Geralt e como eles não querem só transmitir o personagem que é o bruxeiro, né? O feiticeiro, o mago que mata demônios. Ele quer transmitir também a personalidade dele para o jogo. Que é meio, não sei se vai ter um modo história no jogo, assim, mas é mais aquela coisa de quotes, o que eles falam antes e depois da luta, né? E, pô, tá bacana, cara. Vocês que são mais fãs de Witcher aí... Pô, eu fiquei... Me senti ficou bom. Pelo da nuca, né? E olha, eu não conheço muito Soul Calibur, joguei só o 2, um pouco do 2 daquele do GameCube, que tinha o Link. Mas eu vi isso aí, eu fiquei com vontade de um jogo de luta do The Witcher agora, velho. Porra, ia ser do caralho. Pô, podia ter tendo. É porque é foda, né? O Soul Calibur é um jogo que a gente já tá percebendo que vai ser bom. Ele já vai pegar essa parte do Tekken que já tá pronto e tal. Porra, se eles fizessem um desse, tipo, que não fosse só aquela questão de você socar a cara dos outros, né? Fosse um de briguinha de espada mesmo, pô, ia ser bacana pra caralho. Ia ser bacana pra caralho. E tem personagem pra fazer, cara. Dá pra você montar as equipes ali, equipe dos bruxos, das feiticeiras, dos amigos dele. Tá? Pô, dando um resumão aqui rápido, dentro do Witcher 3, você vai dentro de cidades, né? Apesar do mundo esse realmente ser aberto, você poder ir e voltar, você vai dentro de cidades. E nessas cidades, você sempre encontra um negocinho de luta. E aí você vai desafiando os caras e tem coisas interessantes envolvendo isso. Não sei se o Buma fez também, mas tem umas historinhas dentro dessa parte aí que você vai descobrindo. Mas, porra, tivesse. E de espadinha não tem, realmente o que tem ali. Acho que de espada é o comecinho, que é o treino ali, o log, né? É. Mas é muito bacana quando toca a musiquinha do bruxeiro ali do 3, que é foda, é uma música muito maneira. E ele tá ali fazendo aquela coisa toda, pô, colocaram eles com sinais. Pô, isso que é maneiro de ver. No Tekken, né, cara? No Tekken, nesses jogos que não tá fazendo. Porque, voltando um pouco e vendo lá, tipo, a DLC do Guise. Porra, é massa pra caralho. A gente que jogou aquela. Pegou essa época antiga, ou gosta mesmo do personagem de Fatal Fury e tal. Pô, quando ele aparece ali na frente, ele falando que viu reinar e tal. E, pô, você vê que estão dando esse cuidado também pros outros que estão vindo, que é a questão do Geralt. Pô, é muito bacana. Eu cheguei a ver um vídeo do Dodge falando disso. O Dodge também não é fã de Witcher. Mas ele tava comentando. E, pô, cara, eu não conheço muito, mas. Pô, tá bem feito. E o pessoal fica meio preocupado de como pode encaixar ele no jogo. Cara, na minha opinião, eu acho ele perfeito pro Soul Calibur, cara. Eu acho que do que a gente tem, é um dos que mais se encaixa. Não sei se o Bulma acha isso também. Mas, porra, faz todo sentido ele estar ali, cara. Tem a questão das espadas, né? Dele ter mais de uma espada. Ficou legal, ficou bem massa. Ficou foda. Ele tá bem feito pra caralho, né, cara? Ele já é bonito no jogo assim. E ali ele tá bem feito pra cacete também. É um personagem maneiro. Acho legal que traz muita gente de... Geralmente, um dos motivos que a galera fala é isso, né? Que vai trazer muita gente que não, nem ligaria pra um jogo desse, quando vê o Geraldão lá, vai, caraca, o cara do Witcher tá aqui tal. E tal. Enfim, e vai experimentar Soul Calibur também, que aparentemente tá parecendo que vai ser um jogão. E pra finalizar o bloco de jogos de luta, anunciaram a personagem Najd no King of Fighters 14. Vai ser a terceira personagem DLC desse pack. E ela basicamente é uma mulher... como é, árabe, né, que tem meio que o turbante ali. Pelo que deu pra entender da história dela, que explicaram depois, ela é meio que uma justiceira, assim, tipo, ah, de dia ela é uma garota normal e de noite ela veste o capuzinho e vai bater nos caras. Então, ela meio que tem esse poder egípcio. Assim. E o visual dela lembra muito o Chrysalid do Fighters 99, né? Não sei aí, você mandou gosta do Chrysalid, velho, nossa. Eu gosto, não gosta não? Acho maneiro, cara. Cara, eu acho maneiro quando ele tá com a jaquetona lá depois que então, com a jaquetona. Ele parece aquele ator de mocap, saca? É verdade. Que ele manda aquele Horyuga miserável lá que tira sangue pra cá. Esse chefe, puta que pariu. Nossa senhora. Era trabalhoso. Até pegar a treta assim era trabalhoso. Cara, é estranho que essa personagem, ela foi tipo design de fora, ó, se não me engano, é design de fã. Que eles meio que fizeram um negocinho assim, ah, coloca seus designs aí que a gente vai escolher um e fazer daí. Parece que essa foi a escolhida, né? Então, ela tá no jogo. E esse, não sei se vai ter um negócio que é dela parecer assim, tipo... Quem é fã de KOF vai ver, tipo, pô, é tipo o Chrysalid de mulher, cara. Mas eu não sei se vai ter alguma relação, assim, diretamente com esse pessoal aí do Nestes, né? Porra, mas, pô, se tiver também, é bem capaz, hein? Bem capaz de ter pra deixar essa história do KOF mais confusa. É, então, eu queria citar dois aqui rapidinho, pra gente partir até pro finalzinho. Saiu o teaser, né, do COD lá, do Call of Duty Black Ops 4, a galera já tava chutando pra cacete, mas aconteceu. Uma outra coisa também, que até foi o amigo Bulma aqui que mostrou, que vai ter série da Carmen Sandiego no Netflix, aí você fala, pô, mas Carmen Sandiego tinha jogo também, apesar de ela vindo um jogo de tabuleiro, né, mas já teve jogo também no videogame. Então, tá lá pra gente... Peraí, Carmen Sandiego era um jogo de tabuleiro, velho? Se eu não me engano, sim, pô. Eu achei que era de computador, porque era um jogo educacional. Pra mim era de computador também, só. Ah, então, vamos lá. É não, de computador, ver, mas teve jogo aqui de tabuleiro, então. Ou é uma coisa ou outra. O primeiro World Videogame 1985, então, onde ele normalmente é um jogo. 35, então, caramba. Então, o videogame, então, né? O Carmen Sandiego a gente até falou no podcast ali de adaptações de jogos pra outras mídias, o desenho lá e nego. Tudo que indicava eu gostava, não vi o desenho, então não sei. Pelo que parece, essa série infância, era pra ser desenho, mas parece que virou live action, tá tudo que indica ali, as últimas coisas que eu percebi. E uma das atrizes lá desse último filme que saiu na Netflix, o Aniquilação, vai ser a Carmen Sandiego. Mas na real, a Carmen Sandiego é um papel secundário no negócio, né? Porque ela mal aparece. Né? E tinha live action dela no desenho também, não tinha uma pessoa. Peraí, agora eu tô me confundindo. O Buma, tu parece que viu mais. Ela é relevante assim? Ela é tipo só as crianças atrás dela, não é? Velho, o desenho tinha o nome dela, mas era mais as crianças correndo atrás dela. Ela aparecia assim, digamos, no final do episódio, falava alguma coisa e fugia de novo, sabe? Tipo a dica do He-Man, assim? É. Não era bem aqui. Pô, do He-Man também, caralho, porra. E levar o nome dela e ela só ser isso é sacanagem, pô. Não, mas é isso sim, ela é tipo, é onde está a Carmen Sandiego, não é tipo a série da Carmen Sandiego. Onde está a Carmen Sandiego? Ela aparecia, sei lá, do nada assim, com uma mochila jata e saía voando, sabe? Ah, vocês nunca vão me pegar e ir embora, assim. Tu acha que ela via com a bolinha de fumaça, né? Jogava no chão, né? Mas ela fugia de helicóptero, fugia de coisa e tal. Era o ladrão mais safo do mundo, né? Porque ninguém nunca conseguiu pegar ela. E eu acho que tem um episódio que eles acham que pegaram e quando vai ver outra pessoa... Genial ela, cara. Mas ela é o Coringa do Nolan. O demônio foi o Nolan que inventou a Carmen Sandiego. Entendeu? Mas, porra... É maneiro ver isso. E aí, aquela questão que ia trazer. Mas se fazer a série, não, a gente não tem muito o que falar, porque só saiu só aquele posterzinho e tudo mais, né? Mas... Se fizer um certo sucesso, quem sabe aí não tenha mais jogos. Hoje em dia seria legal ver um joguinho da Carmen Sandiego, porque isso aí não tem mais, né? Se eu não me engano, era pra Mega Drive, não era, Buma, o da Carmen Sandiego? Tinha, acho que tinha pra Mega Drive, mas era mais do DOS, do PC. É, tinha o do PC e tinha pra Mega Drive também. Grande jogo, grande Carmen. E não é Carmen Lúcia. Mas, continuando aqui essas notícias rapidinhas... É, Dragon Quest 11, claro, né? Não. Antes, tipo, só pra confirmar aqui, a gente já falou da notícia, então não vale muito comentar, tem que ser rápida mesmo, que o John Cena foi confirmado como Duke Nukem. Ah, bota aí o John Cena! E agora é real, o sonho tá se realizando aí, John Cena lá explodindo, chutando o bunda do jogo. Cara, falar que... O personagem, ele pro personagem é maneiro, como a gente comentou lá, né? Mas eu tava pensando aqui, fudeu que agora. Mas eu tava pensando e falei, caralho, cara, como vão colocar o Duke Nukem? Um puta personagem, tipo, testosterona pura, né? Um cara machista, que você botava dinheiro nas meninas e tal. Porra, pro mundo de hoje, né? Como eles vão fazer? Só se fizerem, tipo, ao contrário, que tipo, ele mudou, né? Ele viu que o mundo mudou e que ele tava errado e tal. Ou então foda-se, né? Explode tudo, não bota a mulher, bota a arma na mão do John Cena e deixa ele explodir lá, que já tinha o The Marine aí, pra quem não conhece, né? Eu não sei nem como é que é o nome desse filme aqui no Brasil, mas ele já tinha alguns filmes. É, que os caras da WWE tem até um estúdio separado lá, que eles... É um cara da WWE faz um filme de ação bosta aí e a gente lança. E... É, tem vários. Tem aquele inimigo lá do The Rock, lá o Austin não sei o que e tal. Eu conheço pouco, mas eu sei que vira e mexe eles estão no cinema, então... Eu achei a notícia bacana, acho que a gente tinha comentado já que a gente tinha achado legal, né? Mas tá aí, John Cena no Duke Nukem, e agora o Dragon Quest 11, né? Ganha uma data oficial pra chegar aqui pra gente no Ocidente, já saiu no Japão, e agora tá com a datinha pra chegar aqui pra gente. É, desde junho do ano passado tava anunciado, e agora chegou, caralho. Tipo, ficou nessa de... Ah, eles disseram que vai ter, mas quando, né? Que Dragon Quest, por mais que seja uma franquia popular... pra caramba lá no Japão, aqui é mais ou menos assim, tipo, o nego conhece, mas não exatamente vende bastante. Daí ficou nessa e finalmente anunciaram, né, Dragon Quest 11, vai sair pra PlayStation 4, Steam, e pelo jeito não vai estar pra 3DS, que o jogo sai pra 3DS no Japão também, e de novidade, parece que e vai ter... E pro Switch também, cara. Aqui vai não indica Switch. Aqui não indica Switch não, cara. Olha só, eles falaram Switch, só que só Switch. No que vem, tipo, não na mesma data. Não deram data, a data certa pra PS4 e Steam é dia 4 de setembro. É, isso mesmo. E as novas novidades do jogo, parece que vai ter a dublagem em inglês, né? Vai ter um modo hard, vai ter novos menus e interface de usuário, o modo de câmera e uma função de dash, que provavelmente é pra tu... correr mais rápido, assim, avança pelo cenário, etc. E você vai poder jogar com o Android 17, pelo que eu tô vendo aqui. É, né? Por quê? E um personagem original, desenhado por Akira Toriyama, né? Que sempre o... tem que ter quando envolve o Toriyama. Caraca, todo jogo, né? Tem nossa, um design original de Akira Toriyama. Porra, parabéns. Não, a parabéns a Akira Toriyama por encher a bufa de dinheiro, né? Toda vez que faz um jogo tem algo envolvendo ele, né? Mas tá bonito pra cacete. Até o cast mostrou aquela capa lá da Edge, né? Edge, né? Não sei como é que se fala direito o nome. Porra, tá. Tem muita coisa bacana. Lá na IGN, né? Fazendo jabá da IGN de novo, a gringa. Fizeram um duplo preview, review, que é eles falando um pouco de como pode ser a versão americana e já falando da versão japonesa, né? Porque eles zeraram, botaram até um cara, acho que da IGN lá do Japão mesmo, que é bacana. E vamos ver aí como é que vai ser, né, cara? Eu vou te falar que o que eu vi, eu gostei. Eu só tô com medo um pouco da dublagem, porque a dublagem do Heroes eu não gostei, não, cara. Achei muito ruim. De verdade, assim. A dublagem americana é muito galhofona. Eu acho que essa coisa de dublagem, até mesmo nos Estados Unidos, só existe pra cá, sabe? Que japonês não necessita tanto de... Ah, tem que ter um negócio dublado. Parece que não tem exatamente uma... dublagem. Posso ter errado, mas pelo que eu vi... É, no Heroes tem é a dublagem pra mim que... Não, eu falo na questão do japonês, né? Uhum. Não tem dublagem japonês mesmo, mas tipo, daí quando chega aqui, nego, ah, cadê a dublagem, né? Jogo pro Bandeira tem dublagem, vai se fuder, lá, lá, lá, e daí eles colocam. É, o Dragon Quest já tá querendo há um tempo já, e eu acho que mais pra frente ele deve conseguir, tipo, adentrar com mais força aqui no Ocidente, né, cara? Eu acho que ele vai conseguir, eu acredito eu, até pela qualidade do jogo. Mas, vamos ver, é um negócio, porra, que um ano, né, no estilo Yakuza, né, cara, demora pra cacete, assim, demora pra cacete que eu digo, pô, lá já, o jogo já, o nego já zerou, deixou o jogo quadrado, e achei que, provavelmente, eu devo comprar essa parada aí. Fiquei triste em relação ao 3DS e ao Switch, que não deram uma data ao certo, provavelmente. É, o 3DS provavelmente vai ficar de fora, acredito eu, mas o Switch provavelmente vai receber. Sim, eu acredito que o Switch também vai receber. Acho que é isso, gente. Mais uma vez, obrigado por gastar um tempinho da vida de vocês ouvindo a gente aqui falar besteira. Espero que você tenha se sentido informado. Ou não, se teve dúvida, se viu que a gente falou alguma coisa errada, coloque lá no comentário do site. E é isso. Um abraço. Feliz aniversário, se for seu aniversário. Até o próximo mês. Valeu. Até semana que vem. Né? Tchau, quem acredita nesse cast aí? Não sei, porque eu tô dando tchau pra TV aqui. Tchau. Não sei.